63, 1, 2. 63, 1, 2, chama 3, frequência 1, 1, 8, vítima 9, 5. 63, 1, 2. Salvador, Olimpo 07. Olimpo 07, contato radar na decolagem. Suba via saída Arbor 1, para o nível de voo 240. Subindo Arbor 1 para o nível 240, Olimpo 07. 3304, desça para 2000 pais, é o justino 08, autorizado em DSXK, reporta a estabilidade. 2000, com 2018, autorizado em DSXK, reporta estabilizado, reduzindo mais um pouco aqui. Salvador, bom dia, passarei 2223, estou vitória com pista 180, entra a Juliette na porta. Passou 3304, pista de vista. 3304, chama pela frequência 118, vítima 95. 295. Solos 3-0, livre via fonte, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, metros, 3, 1, 2. 2, 1, 9, à direita. Bom, Salvador, bom dia. Papa Romeu Delta, Papa Fox, vamos esperar pronto. Uma volta para passar o que se matou a ponte de cara. Mateus, Fox. A 304, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 07 nós. Depois 990, tá 3304. táxi autorizado é poste no ponto de espera da táxi Rocha. Pode ir no 018. Delta Papa Fox, autorizado a galera, manter pistão no zero. Lima, aceitar Delta Papa Fox. Papa Romeo, Juliette Romeo Mike, prossiga. TX04, solos 32, direita no 21, décima 9. Direita 219, 3304. Juliette Romeo Mike, prossiga. Para informação de voo e alerta, chamo Centro Recife, frequências 1-2-0, alterna 1-2-8. 0-0-0-7-9. Livre decolagem Delta, Papa Fox. Caçador 06, na Oscar, faz grana. Confirme para a torre. Caçador 06, na ponte de espera da 17. Caçador 06 autorizado, aliá, ele vai falar, pistão no 7, vento no 4, 0 graus, 079. 06. Até Romeu Juliette Romeu Mike, adiando o transponder 0137, tudo para o nível de voo 055. Confirme apenas a radial e a distância que vai manter de Salvador no aerolevantamento. Juliette Romeu Mike, confirme o tipo do equipamento e a distância que vai manter de Salvador. Corredor Axé no farol de Itapuã, 119.8, caçador 06. Chana 0225, caçador 06. Confirme 0225? Afirmo. Ah, ok, acionado 0225. Parabéns, Juliette Romeu Mike, confirme o tempo total de voo. Sou 430 copiado. Alerta mais 500 para o Tigre. Eu acho que a Maquian que confirma o estimado de pouso em Valença. O número 43, seguinte copiado, frequência livre, troca da ação. 07, chama Centro Recife, frequência chama 260, alterna 1288. 1260, alterna 1288, Olimpo 07. Cheque transponde, não estou recebendo modo alfa nem modo chat. Gilete Romeu Mike, confirme o número da autorização. Cheque 206 prossegue para pouso. Não, senhora, o caçador 06 está com o plano para Porto Seguro, está seguindo o corredor Axé e após o corredor Caixa Prego e seguir desse tipo Porto Seguro. Gente, Papai Romeu até, correção, caçador 06, acione transponder 0225, posição normal, tem o plano aqui que persegue a 1.100 até Porto Seguro. Afirmativo. Acionar transporte. O 7206, acione posição standby normal e evento. Agora meio, assim que possível, estimado para ingresso no terminal Ilhéus, o Través de Ilhéus e pouso em Porto Seguro. Formará, assim que possível. Chama o meu Mike, mantenha sobre regras de voo visual e número 050. Papai Noel, que é Papai Golf, prossiga. Papai Noel, que é Papai Golf, mantém sobre regras de voo visual, ajuste instalado no 0 no 8. Voa direto Plaza, reporta para descida. C206, controle. Mais coisa. C206, já tem os chamados? Só esperando a pro aqui, senhora, mais 5 minutos. Delta Papa Fox, chama contra Recife, frequência 128.35, eterna 123.8. 2835238, bom dia. Azul 4299 autorizado, ANR decolar pista no 0, vento no 50 graus, 07 metros. Autorizado, ANR decolar 10, Azul 4299. Azul 1243, por seguro, Azul 1330. Essa 2067, copiado, terminal Ilhéus 1227, através de Ilhéus 1243 e pouso no 330. Essa 206, tem frequência livre para autocoordenação, para ingresso na terminal Ilhéus, chama o controle Ilhéus, frequência 1201. Controle Ilhéus 1201. Nove, Salvador, azul 4299. Azul 4299, contato rádio na decolagem. Você pode sair do São Romano para o limite com 320. Guia para o 320, azul 4299. Salvador, passarelo 2223.010, pronto. Passarelo 2223 autorizada, aliás, já falar pistão 0, vento 150 graus, 07 mais. A linha e decola, 10, passarelo 2223. Tanguésica Papagof, som do tráfego de 12 horas, 5.5 milhas, rumo sudeste, agora mandando de 12 horas 5.0, sobre Raio José, com Charlie 206, terça, com referências visuais até 1.500 pés, fique atento ao tráfego informado e à área prevista de Matarita. Você vai descer para 5.006, dentro do tráfego, a área de marcação. Controle Salvador, passarelo 2223, bom dia. Papa Romeu, Juliette Romeu, Mike, informo o tráfego a sua retaguarda, 4.3 milhas, livrando 065 descida para 1.500 pés. Charlie 402. 2223, contato radar, suba, via 6 árvore, 1.180, cancelada a restrição. Cancelada a restrição para o passarinho, vai subir a 1.80, passarinho 2223. Controle Salvador, bom dia, papá, bom dia, Fox, Mike Tango, com informação de Oliver, livrou 240 para 1.60. Papá, Romeu, Fox, Mike Tango, aciona a identificação, desça para nível de voo 080, via chegada a ponte. 080, via bom, papá, Romeu, Fox, Mike Tango. Costa, Papa Golfo, está visual com o tráfego agora, 11 horas. Sete. Fox Mike Tango, confirmando a sua indicada. 220 indicada, Fox Mike. Fox Mike Tango, tem condições de manter 220 nós até Duna? O Mike Tango seria o número 1 na aproximação? O Fox Mike Tango, se mantiver a velocidade, afirma. E para agilizar, a gente pode fazer o seguinte também. Quando na posição bombe, aplicamos um apoio direto para a final da 17 para ficar mais fácil. E aí a gente está acelerando para 250 durante o desfile. O Fox Mike Tango, então diz então que pousa na 17. Afirmativo. Quando na posição bombe, toma a proa direto da final da 17 para agilizar o Mike Tango. O Fox Mike Tango, se preferir, voa direto o VR Salvador. E quando visual, cancela e pousa no 17. Dá pra gente voar direto o VR para agilizar o Papa Romeo Fox Mike Tango. Papa Romeo Fox Mike Tango vai direto o VR Salvador. Isso, até nível de voo 080. 080, direto o VR Salvador, resposta ali para a modificação. O Mike Tango acelerando para ao máximo para 250 a 2609. 7 horas. Ali, Repola 106, 7 horas. 63, Zuno 1, muito bom dia, informação de LED. Vou chegar 63, Zuno 1, aciona a identificação, vista de chegada Bonfim para o nível de voo 090. Bonfim 090-62, 63-11. Azul 4299, chame Centro Recife, frequência 12835, alterna 123.8. 319, decolar 257, chama controle em 119-8. 19-8, boa. Controle São Rodor, bom dia, UTA 3079, no perfil da São Rono. 3079, contato radar na decolagem, sobre a via de saída de São Rono para nível 340. Sobre via 340. 3179, vai direto, Leda. Na presente, Leda, 3179. Controle Salvador, gol 1160, informação Juliette. 1160, adiciona a identificação, deixa a gente chegar da bomba mediana para o nível de voo 2, correção, nível 050, redução para 2309. Para o 050, reduz 2309, gol 1160. Salvador, passarelo 2223, alguma possibilidade agora após Arbor, vá direto ao destino? 2223, aguarde. Obrigado. Cristiano R6311, autorizado descida até nível de voo 060. 060, 639. Papa Romeo Fox Mike Tango, autorizado 4000 pés, ajuste no 098. 4000, bom no 098, Fox Mike Tango. Próximo para o site. Eu vou falar que está aqui autorizado, é a ponte do ponte pai da Romeu, que é legal no 098. Recontaram o ponte do pai da Romeu, que é legal no 098, que é legal no 098. Após Arbo autorizado, conquista. Após Arbo, conquista, muito bravo, passarei 2283. Controle, bom dia, de Papa Romeu, Golfo Romeu Hotel, decolando o perfil da Coral no Bravo. Papa Romeu, Golfo Romeu Hotel. Contato radar na decolagem, supervia saída coral no Bravo, para o nível de voo no 00, após o número de pés autorizado direto coral, tem que subir no estimado pouso. Ok, faz o número de pés autorizado direto coral, seu pouso agora, senhorita, vai ser aos 1617. 17, sim, descopiado. Ok, direto coral, bom fundo do hotel. No 1160, mantém o perfil, é o número 2 na aproximação, vai seguir a aeronave que prossegue do setor norte do Salvador, a 8 minutos para a posição dona. Um minuto da FIASA visual com o aeródromo. Salvador, se chama a torre, frequência 198, decimal 95. Torre, Oscar, só apagou? Já apagou, fim, ingresso na 197, aguardando autorização de pouso, que é legal no 018. Torre, camarada, aguardando autorização. Papagão, Oscar, Papagão, pouso autorizado, pista no 7, vento no 40 graus, 07 nós. Pouso autorizado, gol. Cruzou 050 para 4000 pés para pôr visual da presente, Papa Romeo Fox Mike Tango. Papa Romeo Fox Mike Tango, plano SR cancelado 1203, desta com referências visuais, ajuste em Salvador no 018, autorizado até 1500 pés, reposta visual com o campo. Foxtrot já visual com o campo, descendo para 1500 pés, 1018, Fox Mike Tango. Fox Mike Tango, transferência de comunicação. Sente, autoriza interceptar já a sinal da 17, senhora, Fox Mike Tango. Aguarde coordenação com a torre. Aguardando Fox Mike Tango. Meia 3 no 1, desça para 4 mil pés, ajustando 08. 4 mil, comendo 08, meia 3 ou não? Fox Mike Tango autorizado, sinal da 17, chama a torre de frequência 1 no 8, desse 1895. Sim, autorizado, sinal da 17, chama do torre 118.95, Fox Mike Tango, grato. 3 1 7 9, chama o centro Recife, frequência 1 no 28.35, alterna 1 no 23.8. Pode confirmar a frequência, por dentro, 1235, 1238. 1235, 238, obrigado, bom dia. Interceptando uma final longa da 17. Fox McTown, continua a aguardando, pistando 17 linha. Informação Tiago 402, acabou de tocar cabeceira em pouso. Visual com o mesmo Fox McTown, aguardando. Vai para a aeroestação, senhor. Ok. Flecha autorizada LR, manter pistão 7. Desça para 2009. 2009, gol no 1, 60. Oxalé 63 no 1, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 8, autorizado LSX3, reforço estabilizada. 2000, NMS, autorizado, Duna? Oxalé 63 no 1, autorizado. Duna, na sua. Controle Salvador, bom dia, gol 2171. Cliente do ativo, passa 230 para 160. Gol 2171, aciona a identificação dessa via chegada com 74 mil pés, ajuste no 08. Desce via até 4 mil pés, o ajuste no 08. senhor ligou o número 60, pode transmitir para 2.0? O número 60, autorizado até 3.010, ajustando 0.08, redução para 1.09. 3.010, 1.08, reduzindo 1.160. Próximo, a porta espera da 10, tá pronto? Eu já cheguei aqui, vou matar a porta. Você? Boa, pequeno. Salvador, passarinho 2223, solicita sinal 170, perdão, 160. Passarinho 2223, chama o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288, solicita o nível 160 final. 260, 288, bom dia. Bom dia. Esquerda, Serra Golfiosa. Sentido de levar no programa de Serra Golfiosa. Estou avisando em LF 63, 1-1. LF 63, 1-1, chama pela frequência 1-1-8, decimal 9-5. 2-1-5, espera que é pouco. 1-1-1-6-0, pode descer até 2.000. 1-1-1-6-0, desça para 2.010, ajustando 0-1-8, autorizado LF 6-3, reporte estabilizado. LF 6-0-0-8, campo estabilizado, 1-1-6-0. 1-1-8. Eu tenho aproximação agora de altura de 72. Segue a aproximação agora da 63, dona. Cristiano 0, vento 150 graus, 062 a nós, informo Charlie 150, afastando pelo litoral norte, à sua esquerda, não vai ter perigo seu pouso. Siguiente, ele pouso na 10, 6311. Thiago, o Piosca segue via litoral norte e o buraquinho chame controle Salvador 120, 119.8. Controle 119.8, Serra Golfiosca. Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Serra Golfiosca, mantendo 1 no meu país no corredor forte, na sua escuta. Serra Golfiosca, mantém escuta permanente do controle, sob regras de voo visual no meu país, corredor forte. Cliente, Serra Golfiosca, manterá um no meu país. Bom dia, voo 1160. Voo 1160, ajuste 0-8, continua a aproximação, número 2. Cliente, continua a aproximação com o número 2, 1160. 1-1, solo 1-4, livre à direita, chame São Salvador, 1-2-1, décimo 9, se possível, agilizando no táxi. 1-2-9, agilizando mesmo, eu vou em 63-9. Zero avistado, pouso autorizado, pistão zero, vento 170 graus, 089. Tive pouso, pistão na zero, voo na 160. Golfo autorizado, alinhar e manter, destino zero. Alinhar e manter, destino zero. Zero no solo 1-7, direita, São Salvador, 1-2-1, décimo 9. 1-2-1, décimo 9. 1-6-0. Drone Salvador, o gol 2-1-7-1. Pode prosseguir, pode estar autorizado o início do procedimento? Sou 2-1-7-1 na guarda. Sim, prosseguindo então para 4 mil pés, mantendo pro de pelo. Afirmo. Gol pequeno, decolado aos 1-8, pistoleta de atenuação de ruído, chame controle 1-1-9, 2-1-8. Positivo, livre de atenuação de ruído, 19-1-0-8, né? 1-1-9, 19-8. Firmativo, 19-8 vai chamar, gol pequeno. Correcionamento 3-1-2, para cada 1-0-0. Correcionamento 3-1-2, autorizado alinhar e manter pistão 0. E manter na 1-0, 3-1-2. Então, agora você pegou esse quilo, contato radar da decolagem. Supa. E saiu da Corona Bravo, nível 1-0-0. Centena Corona Bravo, gol, quilo. Reduzindo 71, desça via até 2 mil pés, ajustando 0-8. Autoridade elétrica que foi reportabilizada. Descida a via, com ajuste 1018, reportará estabilizado no ILS. Gol 2171. Estou matando o pescar. Maté. Romeu, Romeu Lima, prossiga. Quilo Papai Romeu, Romeu Lima, assistente de estacionamento. Repete a tela. São 3304, autorizado a Aliane, manter o estrangeiro. 3304. Chené 6312, decolado 20, chame controle Salvador, 119.8. 3312, contatar a dona decolagem, sobre a via sair da PUCA nível 390. Via sair da PUCA 390, 6312. Papai Romeu, Golfo Romeu, Hotel. Solicitado encerrado 55 mil litros do Oeste do Alto Salvador. Mantendo o mesmo voo no 00. Chama o controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. Ok, agora com o Ilhéus, 120, décima 1. Obrigado, bom trabalho. São 3304, autorizado a colar, costumo 0, vento 170 graus, 079. Controle Salvador, o Gol 2171 estabilizado no INS com campo à vista. Gol 2171 no chamatório, frequência 118, décima 95. 1895, obrigado. Então 3304, decolado aos 23, mantenha a proa até 3.000 pés, aciona 5003, chame controle Salvador, 119, decolado. 5003 na chamada, 334. Trânsito Salvador, 3304. Está sob contato radar, suba 360. Transporte 5003. 360, perfil da árvore. Faço 3 pedidos que a curva. Gol no 1721. Oscar, boa jogada. Guardião 08, prossiga. Guardião 08, sente a corte na SRE, Oscar.